Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tão bom pra mim. Pra mim. Quando olho pro céu e vejo a imensidão do azul, me banho com a luz, eu sinto a brisa suave da manhã. Bênção que conduz a energia que reluz ao longo do meu dia. Se chego no fim, eu agradeço com amor. O sol me dá alegria, a neblina traz reflexão. As folhas, as flores, os frutos são prova que está aqui e faz brilhar em mim a divina força para progredir, enfim. Tome uma atitude então, reaja com coragem, dorme essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem, dorme essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem, dorme essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem. Pois veja esse jardim que floresceu, Deus que deu cheiro de jasmim, quero pra mim. Se eu sair do lugar e acreditar que é o início, que eu consigo, que eu chego lá. Eu chego lá. Assim que é que se agradece, que se faz rap e consegue. Se faz tudo de bom, transmite, o som merece. Vários manos e várias mina é o que liga. Sonhar com o melhor da vida, confia. Bom dia, o dom cria, o bom fica, domina. Depois tem outra vida, tá na Bíblia, o bom dia. E chega a política, é sem zica, sem propina. Justiça, família, salve a periferia. E um bom governo, e ver os mano com emprego. Também vê o aposentado recebendo seu dinheiro. E vê os moleque do skate, do rap, aprendendo na escola o que é bom e dar um break. Malandragem vivendo, se envolvendo e aprendendo. Sem guerra, sem veneno, nós quer ver fortalecendo. E pra acontecer, tem que ser todo mundo unido pra combater. Então, fazer o quê? Tome uma atitude então, reaja com coragem. Tome essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem. Tome essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem, toma essa ideia, irmão. Tome uma atitude então, reaja com coragem. É tão bom pra mim, enfim, Deus. É tão bom pra mim. É tão bom, Deus é tão bom pra mim, enfim, Deus. É tão bom, Deus é tão bom pra mim. Tão bom pra mim, pra mim. Deus é tão bom pra mim.